Capítulo 2 – O vento negro sopra. O ano do dragão nascer em meio a guerras, epidemias e revoluções. A peste negra se espalhou pelas ruas de Belverus, atingindo o mercador em sua tenda, o servo em sua moradia miserável, o cavaleiro na mesa de banquetes. Diante dela, as artes dos médicos eram inúteis. Os homens disseram que a praga havia sido enviada do inferno como punição pelos pecados do orgulho e da luxúria. Foi rápida e mortal como o bote de uma víbora. O corpo passava do tom púrpura para o negro e em poucos minutos sucumbia. O fedor da própria putrefação entupia as narinas da vítima antes mesmo que a morte arrancasse sua alma do peito apodrecido. Um vento quente que mais parecia um rugido soprou inclemente do sul enquanto as colheitas murchavam nos campos e o gado fenecia em suas pastagens. Os homens imploravam a mitra e resmungavam contra o rei. De repente, espalhou-se por todo o reino o boato de que o rei estava secretamente viciado em práticas abomináveis e perversas cometidas na reclusão de seu palácio soturno. Até naquele castelo a morte espreitava, puxando os pés de quem era circundado pelos vapores implacáveis da praga. Numa mesma noite, o rei morreu com seus três filhos e os tambores que retumbaram sua lamentação abafaram os sinos lúgubres e ameaçadores, sonantes em carroças que vagavam pelas ruas recolhendo os mortos em decomposição. Naquela noite, o bafo quente que perdurara por semanas parou de roçar maldosamente as cortinas de seda das janelas. Do norte, elevou-se uma grande tempestade que rugiu por entre as torres e houve trovões cataclísmicos, ofuscantes relâmpagos e chuva pesada. Mas o amanhecer brilhou limpo, claro e verdejante. A terra arrasada velou a si própria, as colheitas sedentas floresceram revigoradas e a peste desapareceu após seu miasma ser varrido por uma poderosa ventania. Os homens disseram que os deuses ficaram satisfeitos porque o perverso rei e suas crias foram assassinados. Quando seu jovem irmão Tarascos foi coroado no grande salão real, a população aplaudiu até que as torres tremessem, aclamando o monarca para quem as divindades haviam sorrido. Uma onda de entusiasmo e alegria assim, engolfando a terra, é normalmente o sinal para uma guerra de conquista. Por isso, ninguém se surpreendeu quando foi anunciado que o rei Tarascos declarara o fim da trégua assinada pelo rei morto com seus vizinhos do oeste e começara a convocar seus compatriotas para invadir Aquilônia. Suas razões eram absolutas, embora sua motivação, duramente aclamada, dourava as ações com um pouco do glamour de uma cruzada. Ele expôs a todos o caso de Valérios, legítimo herdeiro do trono. Tarascos veio e proclamou, não como inimigo de Aquilônia, mas como defensor do povo, que era hora de libertar todos da tirania de um usurpador estrangeiro. Se houve sorrisos cínicos em determinadas aldeias e sussurros preocupados com o bom amigo do rei, Amauric, cuja vasta riqueza pessoal parecia estar fluindo para o depauperado tesouro real, eles passaram despercebidos pelo fervor e zelo amplificados pela popularidade de Tarascos. Se qualquer indivíduo astuto suspeitou de que Amauric era o verdadeiro governante da Nemédia, nos bastidores, tal pessoa fora cuidadosa o suficiente para não dar voz a tamanha heresia. E a guerra seguiu adiante. O rei e seus aliados marcharam em direção ao oeste, comandando 50.000 cavaleiros em armaduras brilhantes, com penachos tremulando sobre os capacetes, lanceiros com elmos e couraças de aço e arqueiros com coletes de couro reforçado. Eles cruzaram a fronteira, tomaram um castelo na divisa e queimaram três vilas de montanheses. No vale de Valquia, 10 milhas a oeste da linha fronteiriça, avistaram as tropas de Conan, rei de Aquilônia, formadas por 45.000 cavaleiros, arqueiros e guerreiros, a nata do exército aquiloniano. Somente os soldados de Poitan, sob comando de Próspero, ainda não tinham chegado ao local do combate, pois vinham cavalgando da extremidade sul do reino. Tarascos atacou sem aviso. Sua invasão veio no rastro da proclamação real sem que houvesse uma declaração formal de guerra. Os dois exércitos se encontraram ao longo de um vale pouco profundo e escarpado, com um córrego raso e sinuoso entre as massas de caniços e salgueiros que haviam ao centro. Os seguidores campais que davam apoio a ambos os exércitos iam até o riacho em busca de água, gritavam insultos e atiravam pedras uns nos outros. Os últimos raios do sol brilharam sobre a bandeira da Nemédia estampada com o dragão escarlate, desfraldada ao vento acima do pavilhão do rei Tarascos em uma protuberância próxima aos rochedos orientais. Mas a sombra das pedras caiu como uma grande mortalha púrpura sobre as tendas do exército da Aquilônia e sobre a bandeira negra com seu leão dourado que balançava acima do pavilhão do rei Conan. Durante toda a noite, as chamas iluminaram a extensão do vale e o vento trouxe o chamado de trombetas, o clamor das armas e os perigosos desafios das sentinelas que montavam seus cavalos ao longo da fila de salgueiros que crescia na beirada do riacho. Foi nas trevas antes do amanhecer que o rei Conan se mexeu em seu sofá, que não era nada além de uma pilha de seda e peles jogadas sobre um estrado, e despertou. Ele deu um grito alto e agudo e agarrou sua espada. Palantides, seu comandante, adentrou a tenda por causa do grito e viu o rei sentado, ereto, sua mão sobre a empunhadura da arma e suor pingando de sua face estranhamente pálida. — Majestade! — exclamou Palantides. — Há algo errado! — Como está o acampamento? — perguntou Conan. — Os guardas estão lá fora? — 500 homens patrulham a beira do riacho, senhor — respondeu o general. Os Nemédios não pretendem se mover contra nós durante a noite. Eles esperarão pelo amanhecer, assim como nós. Por Crom, murmurou Conan. Acordei com uma sensação de que a morte estava me rondando esta noite. Ele olhou fixamente para o belo candelabro dourado que derramava seu suave brilho sobre as cortinas e tapetes de veludo da tenda. Eles estavam a sós. Nem mesmo um escravo ou um pajem dormiam no chão acarpetado. Mas os olhos de Conan queimavam como se ele estivesse nas garras de um grande perigo, e a espada estremeceu em suas mãos. Palantides observou-o com desconforto. Conan parecia estar escutando algo. — Ouça! — sussurrou o rei. — Você escutou isso? Um passo furtivo! — 7 cavaleiros guardam sua tenda, majestade! — disse Palantides. — Ninguém poderia se aproximar sem ser visto! — Não é do lado de fora! — rugiu Conan. Pareceu soar dentro da tenda. Palantides lançou um olhar assustado ao redor. As cortinas de veludo se fundiam às sombras nos cantos, mas se houvesse alguém no pavilhão, além deles mesmos, o general o teria visto. Novamente, ele meneou com a cabeça. Não há ninguém aqui, com toda certeza. Você dormiu no centro de seu exército. Eu já vi a morte derrubar um rei em meio a milhares, resmungou Conan. Algo que caminha com pés invisíveis e não pode ser visto. Talvez o senhor estivesse sonhando, majestade, disse Palantides ligeiramente perturbado. Então eu estava, grunhiu Conan. Era um sonho maldito. Caminhei novamente por todas as longas e exaustivas estradas que tive que percorrer em minha jornada até me tornar um monarca. Ele guardou silêncio e Palantides ficou a observá-lo sem falar. O rei era um enigma para o general, assim como para a maioria de seus súditos civilizados. Palantides sabia que Conan atravessara várias veredas estranhas em sua vida selvagem e agitada e tinha feito muitas coisas antes que uma guinada do destino o colocasse no trono da Aquilônia. — Vi novamente o campo de batalhas onde nasci — disse Conan, descansando seu queixo no punho maciço. Vi eu mesmo vestido numa tanga feita com pele de pantera, arremessando uma lança nas bestas das montanhas. Eu era um espadachim mercenário novamente, um comandante militar dos cosaques que habitam ao longo do rio Zaporoska, um corsário pilhando a costa de Kush, um pirata das ilhas Barachas, um chefe dos homens imelianos das colinas. Todas essas coisas eu fui, e com todas elas sonhei. Todas as formas da minha existência passaram como uma procissão sem fim e o bater de seus pés entoaram um canto fúnebre na poeira ressonante. Mas durante todo o meu sonho moviam-se estranhas figuras veladas e sombras fantasmagóricas e uma voz distante e assustadora zombava de mim. E por fim, eu parecia enxergar a mim mesmo flutuando neste estrado em minha tenda, e uma forma aproximou-se de mim, trajando um manto e capuz. Fiquei deitado incapaz de me mover, quando de súbito o capuz caiu e um crânio apodrecido sorriu. Então acordei. — Este é um pesadelo horrível, majestade — disse Palantides, suprimindo um arrepio. — Mas já terminou. Conan balançou a cabeça, mais em dúvida que em negação. Ele viera de uma raça bárbara, e as superstições e instintos de sua herança espreitavam próximos à superfície de sua consciência. Eu já tive muitos pesadelos, ele disse, e a maior parte deles foi desprovido de significado. Mas por Krom, este não foi como a maioria dos sonhos. Eu gostaria que esta batalha fosse travada e vencida, porque tenho tido esta premonição sinistra desde que o rei Nimed morreu da peste negra. Por que ela acabou quando ele morreu? Os homens dizem que ele pecou. Como sempre, os homens são tolos, retrucou Conan. Se a peste atacasse todos que pecaram, então por Krom não sobraria o suficiente para contar os sobreviventes. Por que os deuses que os sacerdotes me dizem serem justos matam apenas 500 camponeses, comerciantes e nobres antes de dar cabo do rei se toda a pestilência mirava sobre ele? Os deuses estavam ferindo as cegas como espadachins na neblina? Por Mitra! Se eu mirasse meus ataques dessa forma, Aquilônia já teria tido um novo rei muito tempo atrás. Não, a peste negra não foi uma praga comum. Ela se esconde nas tumbas da Estígia e é trazida para fora de lá somente por feiticeiros. Eu era um espadachim no exército do rei Almuric, que invadiu a Estígia, e dos seus 30.000 homens, 15.000 morreram pelas flechas estígias e o resto por causa da peste negra que caiu sobre nós como um vento vindo do sul. Eu fui o único homem que sobreviveu. Mas somente 500 morreram na Nemédia, retrucou Palantides. Quem quer que a tenha conjurado sabia como pará-la à sua vontade, respondeu Conan. Assim como eu sabia que havia algo planejado e diabólico a respeito de tudo isso. Alguém a trouxe para fora. Alguém a baniu de volta quando o trabalho estava completo. Quando Tarascos estava seguro no trono e sendo aclamado como salvador do povo da ira dos deuses. Por Krom, sinto um cérebro negro e sutil por trás disso tudo. E quanto a este estranho que os homens dizem que dá conselhos a Tarascos? Ele usa um véu, respondeu Palantides. Dizem que ele é um estrangeiro vindo da Estígia. Um estrangeiro da Estígia, repetiu Conan com cara feia. Um estrangeiro do inferno, me parece. Ah, o que é isto? As trombetas dos Nemédios, exclamou Palantides. E ouça também o nosso próprio clangor. O amanhecer chegou e os capitães estão marchando com os exércitos para a batalha. Que Mitra esteja conosco, porque muitos não verão o sol se pôr detrás do penhasco. Mande meus escudeiros, exclamou Conan, levantando-se com entusiasmo e tirando suas vestes noturnas de veludo. Parecia ter se esquecido dos seus pressentimentos na iminência da ação. Vá até os capitães e veja se tudo está pronto. Estarei com vocês assim que vestir minha armadura. Muito do jeito de ser de Conan era inexplicável para as pessoas civilizadas que ele governava, e isso incluía sua insistência em dormir sozinho em seu quarto ou tenda. Palantides apressou-se para fora do pavilhão, tilintando na armadura que vestira à meia-noite após algumas horas de sono. Ele deu uma olhadela para o campo, que começava a fervilhar em sonora atividade, e para os homens que se deslocavam entre as longas linhas de tendas. Estrelas ainda brilhavam palidamente no céu a oeste, mas faixas longas rosadas apontavam no horizonte ao leste e a bandeira do dragão da Nemédia esvoaçava com suas dobras de seda. Palantides foi em direção a uma tenda menor onde dormiam os escudeiros reais. Eles já estavam acordados, despertos pelas trombetas. Palantides pediu que se apressassem, mas seu discurso ficou parado no ar quando saíram da tenda do rei um grito feroz e o impacto de um duro golpe, seguido pelo barulho de um corpo caindo. Lá também ressoou uma gargalhada que fez o sangue do general gelar. Sob os ecos do som, Palantides correu de volta para o pavilhão. Ele berrou novamente ao ver o poderoso corpo de Conan deitado sobre o carpete. A grande espada de dois gumes do rei estava próxima de sua mão e uma parte despedaçada da tenda demonstrava onde a lâmina havia acertado. Palantides, com a espada em punho, olhou ao redor, mas não viu nada. Exceto pelo rei e por ele mesmo, a tenda estava vazia, da mesma forma que a deixara ao sair. Majestade! Palantides se atirou de joelhos ao lado do gigante caído. Os olhos de Conan estavam abertos e brilhavam com inteligência e reconhecimento. Seus lábios se retorceram, mas nenhum som saiu. Ele parecia incapaz de se mover. Vozes soaram do lado de fora. Palantides se levantou e foi até a porta. Os escudeiros reais e um dos cavaleiros que guardavam a tenda estavam lá. — Nós escutamos um som do lado de dentro — disse o cavaleiro preocupado. — Está tudo bem com o rei? Palantides se dirigiu a ele com sinais de exaustão. — Ninguém entrou ou saiu deste pavilhão esta noite? — Ninguém, exceto o senhor, meu lorde — respondeu o cavaleiro, e Palantides não duvidou de sua honestidade. — O rei tropeçou e derrubou sua espada — disse Palantides com brevidade. — Retorne ao seu posto! Enquanto o cavaleiro se afastava, o general chamou os 5 escudeiros reais que o seguiram para dentro da tenda e fechou a entrada. Eles empalideceram ante a visão do rei esticado no carpete, mas um gesto de Palantides inibiu suas exclamações. O general inclinou-se sobre Conan, que mais uma vez tentou falar. As veias em suas têmporas e os tendões do pescoço incharam com o esforço e ele levantou a cabeça do chão. Finalmente a voz veio murmurosa e pouco inteligível. A coisa no canto. Palantides levantou a cabeça com temor. Ele viu o rosto pálido dos escudeiros sob a luz do lampião, as sombras aveludadas que espreitavam ao longo das paredes do pavilhão, e isso era tudo. Não há nada aqui, majestade, ele disse. Estava lá, no canto, murmurou o rei sacudindo sua cabeça com a cabeleira de leão de um lado para o outro em seus esforços para se erguer. Um homem, pelo menos ele se parecia com um, envolvido em panos como ataduras de uma múmia, com uma capa podre e um capuz. Tudo que pude ver foram seus olhos, enquanto ele se agachava lá nas sombras. Achei que ele próprio fosse uma sombra até ver aqueles olhos. Pareciam com joias negras. Fui até ele e brandi minha espada, mas não o acertei. De que forma somente Crom sabe? Acabei rasgando aquela parte da tenda. Ele agarrou meu punho quando perdi o equilíbrio e seus dedos queimavam como ferro quente. Toda minha força deixou meu corpo. O chão se ergueu e me atingiu como uma clava. Então ele se foi e eu estava caído. Amaldiçoado seja! Não posso me mover! Estou paralisado! Palantides ergueu a mão do gigante e ficou arrepiado. O pulso do rei mostrava marcas arroxeadas de dedos longos e magros. Que mão poderia agarrar com tanta força a ponto de deixar suas marcas naquele pulso grosso? Palantides lembrou-se daquela gargalhada grave que escutou enquanto corria em direção à tenda e começou a suar frio. Não fora Conan que dera aquela gargalhada. — Isso é algo diabólico! — cochichou um escudeiro apavorado. — Os homens dizem que as crianças das trevas batalham em nome de Tarascos. — Silêncio! — ordenou Palantides firmemente. Lá fora, o amanhecer diminuía à luz das estrelas. Uma leve brisa soprava dos penhascos e trazia consigo a fanfarra de 1000 trombetas. Junto com o som, o rei sofreu mais convulsões. As veias em suas têmporas saltaram enquanto ele lutava para quebrar os grilhões invisíveis que o haviam derrubado. — Vestam minha armadura e me amarrem na cela. Ele suspirou. — Eu ainda liderarei o ataque. Palantides balançou a cabeça e um escudeiro disse corajosamente. — Meu senhor, estaremos perdidos se o exército souber que o rei foi ferido. Ninguém mais poderia nos levar à vitória no dia de hoje. — Ajudem-me a colocá-lo sobre o estrado, ordenou o general. Eles obedeceram. Deitaram um indefeso gigante sobre as peles e o cobriram com uma capa de seda. Palantides voltou-se e examinou o rosto dos 5 escudeiros antes de falar. Nossos lábios precisam estar selados para sempre sobre o que acontece nesta tenda. Ele falou enfim. Disso depende o reino de Aquilônia. Um de vocês vá buscar Valanus, o capitão dos lanceiros pelianos. O escudeiro indicado curvou-se e correu para fora da tenda e Palantides continuou a fitar o rei ferido, enquanto do lado de fora trombetas retumbavam, tambores eram como trovões e o rugido das multidões cresceu na luz do amanhecer. Logo o escudeiro retornou com o oficial que Palantides havia solicitado, um homem alto, forte e largo, com uma estrutura física similar à do rei. Também como ele tinha cabelos grossos e escuros, mas seus olhos eram cinzentos e suas feições não lembravam as de Conan. — O rei foi acometido por um estranho mal — disse Palantides rapidamente. — Será sua a grande honra de usar a armadura real e cavalgar à frente do exército hoje. Ninguém deve saber que não é o rei quem comanda o ataque. — Esta é uma honra pela qual um homem daria de bom grado sua vida — balbuciou o capitão estupefato pela incumbência. — que Mitra garanta que eu não falhe diante desta poderosa tarefa. Enquanto o rei caído olhava fixamente, refletindo a amarga ira e humilhação que devoravam seu coração, o escudeiro despiu valanos de sua camisa, elmo e peças que cobriam as pernas, vestindo-o com a armadura de Conan feita de uma malha prateada escura, um capacete com visor e plumas negras na sua crista. Por cima, a túnica de seda com o leão real trabalhado em ouro na altura do peito e o cinturão com fivela dourada que guardava uma larga espada com uma joia incrustada na bainha de pano dourada. Trombetas soavam do lado de fora e por todo o riacho erguia-se um profundo rugido conforme esquadrão após esquadrão assumia sua posição. Paramentado e armado, Valanus caiu de joelhos e curvou suas plumas diante da figura deitada no estrado. — Senhor meu rei! Que Mitra garanta que eu não desonre a armadura que uso hoje. Traga-me a cabeça de Tarascos e eu farei de você um barão. Em sua hora de angústia, o verniz de civilização de Conan caiu. Com olhos de fogo, ele apertou os dentes com fúria e sede de sangue, tão bárbaro quanto qualquer homem de sua tribo nas colinas da Ciméria.